A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Da natureza de qualquer bicho, a necessidade de superioridade ali ao outro da espécie, a gente sabe, né? Pra copular e postergar a raça e dar sequência na parada. Isso, e sempre o mais forte e mais bonitão, ele tende a derrubar os mais fracos. E assim como um pavão macho, né? Que se apruma todo ali pra tentar impressionar a pavoa, nós, os humanos, não fugimos ao instinto e sempre estamos ali também tentando de alguma forma sermos melhor que os outros. E obviamente, como eu disse, sempre com o mesmo fim, que é o sexo, e o Freud pode explicar isso. Não é o Agente 86 que vai explicar. Mas ali quando a gente começou a ter os pensamentos mais libidinosos ali na pré-adolescência, você já começa a se preocupar, aí você começa a passar um desodorantezinho embaixo do sovaco. Você quer feder menos, né? Exato. Nessa fase da vida. E quem era melhor de grana já mandava ver num perfume estileto ali na carcaça. Deu algumas dedadas de bozano no cabelo. Aquele da Christian Grey, que era uma caneta um cheiro amaldiçoado. Exatamente. E quem podia também já andava com puta Nike no pé. Aí pra dar um charme você já passava na paddock e comprava um Hollywood. Isso. Porque na época o tabagismo estava em moda. É, já era meio caminho garantido ali pro coito. Agora, os demais, né, ali como um pavão depenado, a gente só ia conseguir alguma coisa mesmo depois que começássemos a trabalhar e tal, pra conseguir esses apetrechos todos. E ali, de certa forma, impressionar algumas garotas. Me lembro muito bem de ter comprado um relógio Aqualand, que era um hit também. Lembro do nome, mas não me lembro da feição. Uma cebola gigante, assim, cara, é impressionante. Outros também podiam fazer uso da jaqueta de couro, que era um hit, né? Ecologicamente não se falava nisso naquela época. O Greenpeace não pichava casacos de pele na época. Isso, então quem tinha o poder para comprar uma jaqueta de couro dava uma cara ali de maior reprodutor da paróquia. E também quem tinha pendurado ali na cintura um pager, que até então só os médicos usavam aquilo com um bip, né? Vendedores, profissionais liberais. Eu nunca soube que fosse um profissional liberal. E muitos achavam que aquilo ali era o ápice da tecnologia de comunicação individual, né? A pessoa ter um pager e tal. Mas eu me lembro que no começo, na verdade, os pagers não eram pagers, porque não tinha, não faziam frases, eram beepers. Beep. Exatamente. As pessoas chamavam de beep, né? Beep. Mas na verdade o nome era beeper. Isso. E que ele só apitava quando apitava, ligava pra central. Isso. Depois eles passaram a ter displays, né? Que mandavam mensagens. Chegava mensagens. Porém, eis que em 1990 surge aqui no Brasil a maior revolução de todos os tempos, Walter Rezende. Estou falando do telefone celular. E eu queria saber se você se lembra do vosso primeiro celular. Alô? Não, já tô aqui na jaula B. A injeção é pro gorila da jaula A? O manso é o outro? Da jaula A? E esse aqui? Não, é pra ele. Ai, meu Deus. É telefone pro senhor. Telespe Celular, o seu telefone útil em qualquer situação. No mercado negro você pagava o direito de ter um muito mais caro do que o próprio aparelho. Exato. Né? Era a linha, né? Era a linha. Eu paguei, na época, R$2.500 e não pegava, não pegava em lugar nenhum. Era um lixo. Uma bosta, Telespe Celular. Tão ruim quanto é hoje. E você se recorda que ali a gente vê aqueles filmes de sessão da tarde e a gente sempre via um carro com um telefone? É mesmo. Lincolns da década de 70 nos Estados Unidos com telefone celular. É uma tecnologia exatamente dos anos 70. Inclusive aqui no Brasil existia essa tecnologia. Alguns barões tinham ali o telefone. Tinha, mas existiam células, porque é o seguinte, telefone celular leva não, isso não eram células, né? Uhum. Esse telefone tinha uma outra tecnologia chamada IMTS. Os telefones só pegavam mais ou menos próximos a esses terminais. Que funcionava como rádio frequência. As células de hoje. Isso, exatamente como hoje. hoje as antenas fazem o trabalho porco aí que a gente bem conhece. Foi exatamente em 1990 que daí surgiu sim o telefone por células. A Telerge, a empresa de telefonia lá do Rio de Janeiro, foi a primeira cidade a ter o telefone celular. O kickoff foi dado lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né, que era tecnologia celular analógica ainda na época, e ele custava a bagatela, estava falando em valores, os primeiros celulares brasileiros custavam $20,000. $20,000? Estamos falando exatamente do pacote linha e aparelho, e apenas 667 felizardos tinham um aparelho celular na cidade maravilhosa. Daí já em 91 o número multiplicou por 10. Quem tinha? Era o Boni? Silvio Santos, quando ia pra lá? É, o Silvio Santos. A família Marinho, talvez? É, uma prostituta. Que eu não vou citar o nome. Então, em 91 já multiplicou por 10, já tinham 6.700 usuários e tal. E aqui em São Paulo, por exemplo, ele só chegou em 1993 e na minha cintura ele já chegou em 1997. Porque foi quando se instalou aqui no Brasil a banda B, chamavam de tecnologia digital. Exato. E aí ampliou um pouco mais e eles fizeram a BCP. BCP, exatamente. Eram 1.000 felizardos iam ter direito a esse primeiro lote. E eu, quando recebi a carta, cara, parecia que eu tinha ganho. Ah, você não comprou no Mercado Negro, como não, eu. Não, foi você não. Meu foi no oficial. Certo. Fui lá, me inscrevi e meu número era 900 e pouco. Eu quase fiquei fora do lote. Eram só 1.000? O primeiro lote de telefone digital da BCP eram apenas 1.000. Cara, você desperdiçou toda a sorte da sua vida nisso. Não, você nunca vai ganhar na Loto, Mega Sena. Não, você não vai acreditar, porque desses 1.000, eu e meu pai saímos. Meu pai também. Toda a sorte da família Moreira. Nos malditos celulares BCP. Sorte? Será que você pode chamar de sorte? Porque o primeiro que eu adquiri foi um Skyway digital da Gradiente. Não sei se você se lembra. Que ele era uma cópia da Nokia. Eu não lembro o nome do aparelho da Nokia. Tinha outras marcas também. Daqui a pouco a gente faz um apanhado aí pra lembrar e tal. Mas você falou dos valores. Eu paguei 300 e poucas pilas na linha telefônica e 800 e tanto no aparelho. E eu tava calculando, se em 97 eu tivesse pego essa grana e colocado na poupança, eu teria uma Ferrari na garagem hoje, cara. Porque era muito caro você pagar 1.000 e tantas pilas num aparelho celular que não pegava em lugar nenhum. Que eu tive da Motorola. Acho que você tinha, acho que era um TT-550. Né? Eu sei que tinha nome de arma, eu sei que pesava tanto quanto uma. Os primeiros celulares que surgiram no mundo, eles tinham acho que 30 centímetros e pesavam mais de 1 quilo. Por que você vai andar com uma porcaria dessa? É melhor você andar com um orelhão, cara. Eu enchi o bolso de ficha, aquelas tirinhas de ficha. Aqui no Brasil também surgiu um CP4600, era de uma marca americana chamada Uniden. Aí tinham outros, né? O Nokia 2110 também era famoso. Motorola também tinha o PT389. Não teve os StarTacs? Sim, aí já começou a dar outro nome que não nome de arma. Né? Daí começou... Esse é os hits. Usava. Primeiro celular com flip do mundo. Ele era muito mais leve que os demais, ele pesava apenas 87 gramas. E ele foi anunciado como o menor e mais leve telefone do mundo, o StarTac. Porque a tecnologia analógica lhe permitia fazer celulares mais leves. Sim. Porque não dependia de uma bateria tão power quanto então, a gente precisa mas hoje. Mas você lembra que eles compravam baterias sobressalentes. Lembro. Né? Você tinha uma bateria mais fina, que sei lá, durava 15 minutos. Sim. E a outra que durava 30, né, cara? Era alguma coisa nesse sentido. E joguinhos, nem pensar, né? Não, ele não só dava. Cumpria a função de ligar mesmo. Apesar que muito mal. O meu Nokia já tinha o da cobrinha já e tal. Snake, exato. Que bosta. E alguns tinham o Tetris também. Não, o Tetris não cabia naquela tela. Não, no qual? No meu não, aí. Alguns outros celulares. Eu lembro também que a Ericsson e eles já deram uma quebrada naquele lance convencional, porque os celulares ou eram pretos ou eram cinza, né? Dava pra trocar as cores, né? É, daí a Ericsson surgiu com os mais coloridos e então, tal. Então era meio que tipo relógio Champion, você conseguia exatamente, trocar a cor da cara do celular. Agora, o maluco é você fazer uma análise das marcas, né, de celulares que existiam naquela época e que hoje praticamente foram engolidas aí. Por exemplo, a Nokia era uma marca muito famosa. Nokia que hoje tá entregue ao limbo. BM, Alexandre BM, Moreira. Cara. BM fez celular, acho que em parceria com aquela Bellsalt, se não me falha a memória. Também Mitsubishi. Mitsubishi. Eu me lembro um telefone da Philco ou da Philips que usava pilhas, acabava as baterias, você podia colocar uma pilha da Evered ou Evadim, comprado em qualquer padaria, que o celular funcionaria por 2 minutos. E os toques monofônicos, você lembra, cara, aquilo? Lembro. Era um toque irritante, né? E daí a tecnologia começou a avançar, daí surgiram os toques polifônicos. Toques polifônicos que todos queriam ter. E isso comercializava. Ah, assim como hoje, né? Só que hoje ninguém compra mais. Mas cara, um toque polifônico, as pessoas pagavam uma fortuna pra ter um hino do time no celular. Meu pai, o senhor Nelson... Baixou o hino do Parmeira. Me fez dar um jeito de pagar uma grana pra conseguir aquele lixo que parecia o hino do Parmeira. E só isso. Hoje dá vergonha de tocar o hino do Parmeira no celular. Ô Walter, o nosso querido ouvinte Leonardo C. Dias, ele mandou a seguinte história aqui. Meu pai comprou de segunda mão um celular, acho que se chamava PT550 da Motorola, é bem provável que sim. Ele andava com aquele monstro pendurado na cintura pra cima e pra baixo. Você tinha coisas pra carregar no carro também, não era? Sim, sim. Você ligava sim. No acendedor de... Hoje em dia carro nem vem mais equipado com acendedor de cigarro, né? Acho que não. E seguindo o e-mail do Leonardo, ele fala que um dia perambulando pela Praça da Sé, meu pai disse que só sentiu um solavanco. Um trombadão o jogou para o chão e levou embora o seu tijolo. Aí ele coloca aqui. Agora, querem o detalhe mais absurdo dessa história? Esse celular não tinha linha. Era apenas o aparelho que meu pai usava para impressionar. O pai do cara andava com o aparelho. Porque era um sinal de status andar com o celular na cintura e tal. Falar no carro, né? Você já metia o cotovelo ali na janela pra apoiar, colocava tal. Dá pra se comer mulheres com esse instrumento. É, exatamente. Não com instrumento. Ia te auxiliar. O vídeo da Gente 86, nossa fanpage está lá no Facebook. Dê um curtir aí, vocês vão poder sacar os que vai acontecer nos próximos episódios. Dá pra mandar histórias para o falecom@agenteem86.com.br. Podcast atualizado toda segunda e quinta-feira. A dica desse episódio foi dada pelo Ricardo Valência, que nos diz por e-mail o seguinte, abre aspas. Eu tive um Nokia, não me lembro o modelo, e comprei 3 baterias sobressalentes. Olha só que desgraça. Uma vez liguei do trabalho para minha mãe e pedi para ela botar para carregar as outras 2 baterias que eu tinha esquecido. Quando cheguei em casa, não pude crer. Elas estavam juntas das pilhas Rayovac e as amarelinhas, ao lado dos ovos no congelador. Quem um dia falou que deveria colocar pilhas, né, no congelador? Corri a lenda. A minha casa, coisa comestível não tinha, mas pilha e mais... Super Bonder, cara, era lotada ali lá dentro. E potinho de exame de fezes. Como eu disse, eu comprei lá o meu Skyway da Gradiente juntamente com meu pai. E meu pai, como já foi supracitado aqui, ele trabalhava ali com caminhão. E ele achava que isso poderia ser um benefício para os negócios dele. E os clientes poderiam ligar e tal e achá-lo. Mas ele foi desanimando, né? E ele foi, ó, isso não serve para nada, isso não serve para nada. E ele teve uma grande ideia. Ah, eu vou trocar esse aparelho celular por um outro comunicador. A minha mãe adorava que ele tinha um celular, porque meu pai sempre gostou muito de jogar tina, cartas. Cartas. É, e às vezes ele passava, extrapolava o tempo por conta disso. E chegava em casa 2 semanas depois. É, praticamente. Com o celular, minha mãe conseguia sempre, né? Localizar. Filha da puta. E saber onde é que ele tava. Enfim, mas ele foi desanimando da ideia do celular, não lhe agregava em nada os negócios, e ele trocou por um aparelho de PX. Sim. Pro caminhão. Pro caminhão. Pro caminhão. Um hit, né? Entre os caminhoneiros também, ter um aparelho de PX no caminhão. Sim, claro. Só que ele não falou nada pra minha mãe. Quando ele chegou em casa, já tava com PX. Instalado na boleia. Instalado ali na boleia do caminhão e tal, fazendo uma graça, como sempre fez o senhor Nelson ali e tal, falando com os outros. A minha mãe saiu e falou assim, o que você fez, Nelson? Eu falei assim, troquei aquela porcaria do celular por esse PX. Aí minha mãe falou assim, e eu vou falar com você como? Com um liquidificador? Essa tá no lote das grandes trocas que meu pai fez na vida. Como, por exemplo, trocar um tatu que ele tinha atropelado por uma câmera de ar de fusca. O tatu tava vivo. Não, mandou ver morto. Pra fazer uma sopa. Adoro histórias que o bicho atropelado vira um almoço.